essa muralha lá de Jericó. Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Viu, Josué? Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, ó, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, ó, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó. Vence pela fé, só vence quem tem fé, somente pela fé. Eu ponho essa muralha lá de Jericó, debaixo do teu pé, debaixo do teu pé. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Vem marchar comigo em volta de Jericó. Muralha virá. Pisa na muralha, pula na muralha, por cima da muralha, o Deus que mandou não falha. Pisa! Pisa! Pisa! Pisa, pisa! Pisa! Pisa, pisa, pisa! Pisa! Pisa! Que mandou.